Thank you. Thank you. quiser beber, eu bebo. Ninguém tem porra nenhuma com a minha vida, eu vim viver. Se eu quiser, se eu quiser, eu vou voar. Minha vida é isso, eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém deveria se importar. Não se importe com nada do que a gente faz, meu irmão. Nós fazemos tudo de coração. Fazemos isso porque somos muito mais e somos muito mais. Eles tentam nos prender, mas prender não nos prenderão. Eu vou fazendo isso porque isso é a emoção que eu largo no espaço, na caneta e no colchão. Porra nenhuma, caralho! Que se foda! Que se foda! Obrigado a todo mundo que estava aqui nesse momento. Meus parabéns a vocês.